Aperta start, o jogo vai começar. Os falcão de cima da laje tipo os Alibaba. E que se foda se você acha que eu sou porta-voz. Só sai da frente comédia, porque a rua tá com nós. O nosso toque é leve, mais leve que uma pena. Cê quer ver o bagulho mais doido, então desce pra arena. Nós vai jogando e vai ganhando, e vai passando de fase. Só os gravão batendo nas caixas, indústria kamikaze. Hoje eu chapei meu pote, eu até bebi um gole. Vi dois moleque novinho, dando fuga nos bunda mole. Porque tinha pegado uns cordão de uma vaca do Chile, que quis testar os moleque na porta do Alphaville. Queria ficar firmão com a minha família na quebrada, cantar com a molecada, sem treta, droga e arma. Tem hora que o esforço enquadra, tio, aí vai vendo. Aí a cabeça fica milhão, é só veneno. Pra relaxar a mente, vai atrás de umas cocotas. Aí não vai andar no Corolla blindado do Toyota. A letra é de drão, deixa o som tocar nos baile. Nas carangas dos moleque, tocando som no talo. Aí tá picotando o carro, os meninos tipo jato. Rantando o motor, queimando a carcaça no mato. Deixa a coruja voar, deixa os meninos estudar. Se não cresce com a mente, Paquistão, Bagdá. Deixa esse pretinho brincar que ele não teve infância. Deixa ele brincar enquanto ainda é criança. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Daqui meia hora é escola de bagdá. Deixa esse pretinho brincar que ele não teve infância. Deixa ele brincar enquanto ainda é criança. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Daqui meia hora é escola de bagdá. As esquinas do 1, loteamento baixada. Engatilhas quadradas, aciona as matracas. Essa porra é o poder, a energia da Zara. O batimento cardíaco, o coração da quebrada. Situação é precária, vejo criança cheirada. De cima na selva, entupida, maquinada. Haha. Os quilos tem de monte, ali na moita, moitada. Tem os bandola, os portos, primo leal, os aliados. Seja bem-vindo ao Brasil, país do crime organizado. E os cartola lá em cima, no congresso arrombado. Sente a pressão, ai doutor, dos moleque envenenado. Sangue espirrando no chão, do apaisana baleado. E os louquinhos de touca preta no carro tunado. Chovendo bala com seus pertences, dando fuga voado. Dois, três, corpo furado, carne queimando no asfalto, e as quebradas é sinistro. Eu nem te falo, parceiro. É o dialeto compadre. Virou rotina no gueto. Infelizmente só lágrimas, o céu não brilhou, tá cinzento. E foi chegada a hora do arrebento. Porque a base é tormento, sente os gravão nos ouvidos. Final é foda, meu filho. Forte abraço, queixão. Que Deus o tenha, maguinho. E quantos que vão subir, sonhando em ser patrão. Alibaba da quebrada, mais um rei do Paquistão. Atirador da Al-Qaeda formado em graduação. Aqui não é Bagdá, mas essa porra é Brasil. Deixa esse pretinho brincar que ele não teve infância. Deixa ele brincar enquanto ainda é criança. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Daqui meia hora é escola de Bagdá. Deixa esse pretinho brincar que ele não teve infância. Deixa ele brincar enquanto ainda é criança. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Daqui meia hora é escola de Bagdá.